Começa agora, Bocadinhas. Olá, olá, meu amigo, minha amiga que está nos escutando. É quarta-feira e está começando mais um Bocadinhas. E hoje a gente está começando um formato diferente, porque o Marcelo está dormindo. E eu decidi começar a gravar aqui, porque eu estava meio assim de acordar ele, né? Só que a gente também precisava gravar, estamos na urgência aí. E é isso, enquanto ele não acorda, eu vou tocando aqui sozinho com vocês. Talvez ele não participe desse episódio. Bom dia. Falhou. Cara, é bom trabalhar, né? Acordar pra trabalhar é bom, né? Aqui já é, direto no assunto, entendeu? Uhum. Boca seca, bocadinhas secas, cara. Mais um sábado. É quarta hoje, amigo. Isso, mas aí você tá tocado na quarta, cara. Isso daqui, ó, tô inicializando. Tá sincronizando os dados. Update, hein, terminando. Falando em dados, você tem dado em casa? Mano, não, mas eu preciso. É? É, eu preciso. Tá, não, isso aí depois resolve, né? Resolve. Acho que não é uma coisa urgente pra agora, assim. Sim, mano. Enfim, galera, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite pra vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amo... Sua cara tá amassada, mano. Mano, tem que avisar, é uma pena que vocês não estão visualizando ela, mas a minha cara é... Quando eu acordo, eu fico desconfortável com ela, tá ligado? Demora pra renderizar um pouquinho, né? Até carregar tudo. Aí, ó, tomou uma aguinha. Pronto, já tá novo. Eu gosto do Marcelo porque é isso aí, entendeu? Quando a gente... Voltou doidão do Lollapalooza lá. No dia seguinte eu fui acordar ele. Eu passei a mão no rosto dele, ele acordou e falou: vamos pro Lollapalooza? Vou pôr o tênis. Não dá pra perder tempo, né? A gente já perde muito tempo dormindo. Cara, fim de semana pra mim é uma coisa que... Quem inventou, mano... Você daria um abraço? Tá de parabéns. Eu daria um abraço? Daria um abraço. No cara que inventou. Melhor que isso, só se tivesse 3 dias, mano. É, e ele tem aquela música dele, Blinding Lights, é muito foda, né? Quem? O fim de semana. Do Beacon? É. É Findus, mano. É, tem um... É Kind, né? Tem um... Weekend. Não tem um E ali. Findus, mano. Pessoal, então, hoje, falando em Lollapalooza, né? Eu tava falando pro Marcelo que eu tava querendo fazer um episódio falando sobre isso. E o tema do nosso podcast de hoje, como vocês devem ter visto alguma coisa aí no título, vai ser sobre como o mundo está muito Black Mirror, né? E na verdade não é isso, né? Na verdade o que acontece é que o Black Mirror está muito mundo, né? As coisas do Black Mirror foram tiradas de algum lugar e esse lugar é nada mais, nada menos do que o mundo real. Inspirado em... O mundo real, né? Então, eu... muito mais do que o Marcelo, obviamente, né? Tô inserido no meio da internet aí, vai fazer 10 anos. Então é uma longa vida. É uma longa estrada aí já na internet, vendo todo tipo de coisa que vocês podem imaginar, estando em todo tipo de ambiente. E eu me considero uma pessoa um pouco deslocada nesse sentido, porque eu sinto que eu nunca me adequei muito à agenda tradicional de uma pessoa que trabalha com internet, que vive desses tipos de status e coisas que às vezes podem ser vistas como futilidades e que muitas vezes são mesmo, e que não tem nenhum problema na real, né? Tipo, eu acho que as coisas seguem um caminho natural, assim, acho que não tem nada, tem nenhum crime na pessoa querer ir pro Lollapalooza só pra tirar a fotinha dela e tal, mas... É inegável que isso causa um certo estranhamento, né, Marcelo? Lógico. Cara, eu gosto da palavra autenticidade, tá ligado? Você fazer algo porque você quer, sabe? Tipo, é diferente de se sentir forçado a fazer algo porque você acha que alguém vai ver e tal, e você fala, nossa, aí vai ser mais legal pra mim. Ao invés de você tomar a partida e falar, cara, eu vou porque vai ser legal. Uhum. Sabe, tipo, não a consequência do que os outros estão vendo, mas a consequência do que você quer que aconteça, assim, tipo, por vontade própria, sabe? Você tá assim, fazendo meio girador de lero-lero agora, né? Ah, não, mano, mas é... Falou um monte de palavra aí. É que eu tenho um problema em me expressar, tá ligado? Uh-huh. Mas tá tudo na minha cabeça. Tá, vamos tirar isso daí. Você gosta da palavra autenticidade? Eu gosto da palavra esfigmomanômetro. É aquele bagulho de medir pressão, tá ligado? Eu achei que era de medir esfigma. Esfigma é aquela... Medir quantos esfigmômanos. Esfigma é aquela salgado que vende no Habib's, né? Esfigma. Esfigma aberta. Tem esfigma fechada também. É bom. É muito bom ser feliz com o fácil, né? Eu acho que os atalhos que eu pego pra felicidade, eles são muito, muito curtinhos. Todos. E isso me deixa muito feliz. Mas, então, né, eu não sei nem por onde começar a falar sobre isso, porque tem muita coisa que vem na minha cabeça. Mas o Lollapalooza meio que foi um negócio que engatilhou isso e deixou esse tema fresco, assim, na minha cachola, porque eu vi umas paradas meio, assim, o Lollapalooza é um evento muito, né, de gente que gosta de ir pra fazer as fotinhas, pra botar no Instagram e fazer uns stories e o meu look. Tem gente que vai pro Lollapalooza muito mais pra usar um look de festival e tirar uma foto lá do que pra ver qualquer show, né? O que não é um problema, né? Mas é o que eu falei. É estranho, né? Porque parece que perdeu-se o sentido de muitas das coisas que se vivem hoje. Elas não são mais vividas pelo propósito inicial delas, né? Por exemplo, hoje em dia parece que a pessoa não vai mais pro show pra ver um show. Ela vai pro show pra postar um story que ela foi no show, pra, de alguma forma, esse status de alguém que foi no show faça com que essa pessoa ganhe alguma coisa no sentido de status mesmo, né? De fazer, de repente, inveja em quem não tá lá, né? Porque as pessoas hoje em dia com tanto acesso à internet e rede social, elas sofrem muito daquele FOMO, sabe? Tá ligado? FOMO. É o Fear of Missing Out. Que é essa fobia que você tem de tá perdendo alguma coisa, sabe? Tipo, tá rolando um evento e você não foi chamado, você fica em casa agoniado, tipo, mano, eu tô perdendo, não tô lá. O que tá acontecendo lá, eu não tô lá. E acho que eu tenho um pouco disso, sabe? Tipo, cara, agora caiu muito bem essa questão de Black Mirror, porque é agora, né? As atualidades fazem as pessoas agirem dessa maneira, sabe? Então, tipo, festivais existiam antigamente e, tipo, as pessoas iam... E não tinha nenhum celular pra você tirar foto, não tinha uma câmera pra você registrar esse momento, então você tá lá 100% pelo momento. Né? Eu acho que eu consegui colocar pra fora o que eu tô falando de, tipo... cara, você vai num festival, por quê? Porque, cara, tem música, vai ter as atrações e tipo, você tá indo 100% pra isso, você não tá indo por nenhum outro motivo, sabe? Não é nada externo, é 100% aquilo. Eu acho que era esse o ponto que eu queria chegar, de, tipo, você ser autêntico no sentido de, cara, é 100% você. É, você ser uma pessoa, um ser humano real, né? Tipo, e isso é um pouco, né, como eu falei, não, acho que a gente não tá... Eu tô falando disso, mas eu sofro um pouco com isso também, tipo, eu sou muito apegado a celular, né? Acabo sendo bastante apegado à rede social também, porque eu, né... Cara, quando você trabalha com isso, você tem que... E não adianta falar, tipo... Ah, mano, é só largar o celular. Porque esse mundo paralelo da internet, ele tá acontecendo ali, você estando nele ou não. E todas essas... Esses algoritmos e essas coisas que ficam fazendo essa pressão gigantesca de que você tem que estar nele, eles todos vão existir e vão continuar fazendo essa pressão, você estando lá ou não. Então, assim, talvez pessoalmente pra você, faça bem você ficar um pouco longe do seu celular, mas essa sensação de que você tá perdendo alguma coisa é porque você tá perdendo alguma coisa. Porque hoje tem tanta coisa, né? E você percebe que tá perdendo. Isso. Tipo, o Marcelo, ele adquire um novo sotaque quando ele tá gravando Bocadinhas. Você percebeu, mano, isso? Mano, né? Não... Ele fala 100%. Na vida real, você não é assim, né? Eu não me esforço. Aí, ó. Não me esforço. Eu tô sendo natural. Não tá, não. Eu vou melhorar, mano. Eu vou melhorar. Não, tá tudo bem, é só uma observação que eu acho engraçado. Ah, mano, eu sou bem foda-se, assim, na real. Tipo, eu tenho um problema, na real, de se manter online, tá ligado? Uhum. É, o Marcelo é um cara desprendido dessa parada. Cara, assim. Tipo, de verdade. Eu gosto muito das utilidades da tecnologia, de você ter um zap zap e mandar um zap rapidão. O Marcelo, ele usa o lado funcional do smartphone mesmo. Tipo, ele usa o celular dele quando ele precisa falar com alguém, ou quando alguém precisa falar com ele, ou quando ele vai jogar o mobilol dele. mas ele é um cara que vive muito bem o atual presente momento, sabe? Pô, a hora que eu começo a trampar, mano, eu tiro o celular de perto, muto o WhatsApp e abro o WhatsApp a cada 2 horas e meia, 3 horas, tá ligado? E é programinha, filho, tome, if true, false... If yes or true, not. True, true, true, true, false, false, false, true, sabe, etc. É verdade, é o desafio, os caralho. E, então isso é muito legal porque o Marcelo ele me ajuda a ter esse contato também com o presente e com estar com os dois pés no mundo real, né? É eu mesmo? Acho que é isso que faz com que eu seja tão... Eu sou muito apegado aos meus amigos... Tem um pinguinho de sanidade aqui, mano, aqui... Eu sou muito apegado aos meus amigos de infância, né? Tipo, o Marcelo é um deles, né? O que eu sou mais apegado, mas eu tenho... Desde que era criança. Muitos outros amigos que são desde que eu sou criança, assim, e que a gente continua junto, porque são pessoas que me ajudam a manter esse pezinho no mundo real, porque querendo ou não, né, a minha vida, ela me proporcionou muitas coisas que são excepcionais, né? Tipo, é muito... Eu não posso usar minha vida de exemplo pra nada, então eu tenho que ficar atento a isso também pra não perder A humildade. Não é nem a humildade, mas é perder referência, sabe? Sim. Do que é... O quê? Por exemplo, eu não sei, mas hoje em dia eu não sei se eu tenho um carro que é econômico ou se eu só ganhei mais dinheiro, sabe? Uhum. Então você vai perdendo esses valores de referência, então é legal ter essas coisas que te mantém aqui, né, no mundo real, e meus amigos são grandes responsáveis, eu também sou muito apegado, por exemplo, ao meu bairro, eu nunca me mudei, eu sempre estive ali onde eu cresci e tal, eu acho que são coisas que eu fiz meio que até inconscientemente pra preservar essa minha, né, esse meu pé na realidade, eu e Marcelo, a gente vai pra muito rolê, eu já botei ele muito rolê de internet, de influencer, já e a gente fui, sempre vai, mano, e a gente, tipo, inclusive, eu tava até com um amigo meu esse dia num rolê que, mano, era tipo 7 horas da manhã, eu tava em cima do pescoço dele, mano, cantando Ludmilla pra caralho, eu tava todo mundo, tipo, de boa no rolê, assim, e só eu, tipo, E ele falou, mano, tipo, você tá ligado que você é figura pública, né? Errou a alternativa, Marcelo. É, errado. Tocaram a campainha aqui. Deu erro. Então, pessoal, só pra explicar, eu e o Marcelo, a gente tá num hotel, tá? A gente tá viajando, esse é um Bocadinhas on the road aqui. Pra quem não sabe, um hotel é tipo um motel com H no começo. É, pra quem tá por fora aí, é bem isso que o Marcelo falou mesmo. Uhum. Mas então, o que eu tava falando é que essa filha da puta me desconcentrou com aqueles caras, tá ligado? Tadinha. Ah, é. É, então, olá. E ele, essa fala dele ficou muito na minha cabeça, ele falou, mano, você tá ligado que você é figura pública, né? E, tipo, o intuito desse raciocínio não é nem eu dar uma de, oh my God, he's so crazy. Mano, mas é que, se tipo, porta, mano, né, meu? Eu não, então, se tem porta, que se importar. Mano, que se foda, amigo, depois que eu morrer, vai passar uma semana, vai estar todo mundo falando de outra coisa já, é, tá ligado? É, mano, eu sou muito desse tipo, assim. Então, de, eu tipo, e Marcelo... mano, eu não me meço, não, sabe? É. Eu sou 100% true, mano, eu sou autêntico pra caralho. Quando nós vai pro bagulho, eu faço o que eu quiser, mano. E assim... E se você quiser, mano, fumar? Eu fumo, sabe? Tipo, eu só sei o lugar que porra, tem a plaquinha que fala que não pode fumar. Eu não fumo, entendeu? Mas eu não fumar porque eu tenho medo de incomodar alguém, cara, tudo bem. Só se eu estiver na casa dela, tá ligado? Mas se eu tô em algum lugar... E me dá na telha de que, tipo, cara, eu vou dançar, eu vou gritar, eu vou dar um berro, eu vou... fumar agora, eu vou lá e faço. Sabe, eu não tenho... Mano, eu se eu fosse famoso, tipo, ao mesmo nível, o Lucas e o Nutilismo, assim, tipo, mano, eu correria um sério risco, assim, de ser cancelado em 30 segundos de vida, de fama, tá ligado? Passou, cara, 30 segundos, mas eu fiz alguma merda que você fala, mano, não pode fazer isso. E eu gosto de fazer tudo que eu quero fazer. Mas eu acho que não, porque as coisas que você quer fazer, elas operam bem dentro da lei, assim. Você é um cara, mano, você é um menino bom, um menino que não... Tem isso. Acho que apesar de você ser um cara bem, né, que gosta de viver as experiências ao máximo, você não é um cara que... Tem isso. Acho que se meteria nesse tipo de enrascada, porque você é certo pelo certo, tá ligado? Então, tá ligado. Não tem muito... Acho que... acho que duraria uns 45 segundos, não só 30. É. E assim, né? E o mundo hoje, mano, precisa ser cancelado é 1-2, mano. É esperto. Muito doido. Obrigado. Os defensores da moral estão aí esperando, mano, seu primeiro deslize. Assim, né, são palavras complexas, né? Você, tipo, tem que tomar cuidado com o que você pode falar, o que você não pode. Você não pode falar, criado mudo. Não pode, mano. Então, e aí esse e bagulho a hipocrisia, do criado, né? Esse mano, bagulho do criado mudo, ele é meio Schrödinger, assim, né? Porque ninguém sabe se é ou não um termo ofensivo. Porque... É, Pode ser ou não, porque eu acho que, assim, com essa cultura do cancelamento e de tudo mais, assim, tipo, as pessoas têm que fomentar dar uma base, assim, de que, tipo, ó, tá vendo como que o mundo tá agora? Sabe, tipo, é por causa disso aqui, ó. Então, desde aquela época, as pessoas não percebem e, tipo, as coisas estão do jeito que tá e normalizou. E... É gerador de lero-lero, Marcelo. Mano, mas assim, pode ser inventado, mano. Pode ser informação tirada do cu. É, eu sabe? Acho que isso daí, esse bagulho do Criado Mundo é um selo talvez seja verdade.com. Pode ser. Mas assim, alguém externalizou isso pela primeira vez e não faz muito tempo, tá ligado? Não faz muito tempo. Mas então, mas eu acho que não é... Mas não sei, enfim, eu não sei. Também, não, por via das dúvidas, você é melhor não falar. No caralho. É. Por via das dúvidas é melhor não falar. Falou, o móvel... Ah, o armarinho do lado da cama, pequeno. O armarinho. Armarinhos Fernando, patrocina nós. Isso na cabeça. Patrocina nós, Armarinhos Fernando. Já foi lá? Já, claro. Tem a porra de tudo. Tem tudo, eu comprei, a última vez que eu fui lá, eu comprei um carrinho de controle remoto. Então, e o Lollapalooza, né, voltando lá ao raciocínio do Lollapalooza, ele me trouxe esse assunto fresco na cabeça, porque teve uma hora que eu vi uma cena que eu falei, não é possível isso aqui. Que, isso. Tipo, tinha uma galera que tava lá no lounge, né, onde a gente, eu descolei pulseira de lounge. Os Granfino. É, tipo, mano, bagulho a outra sociedade. Bagulho é lazer, tá ligado? É tipo, é um lugarzinho reservado, coberto, com comida, drinks, tudo de graça. Então, mano, porra, filé. Aí... Eu tava de graça aí, pra nós, né? É, de graça pra nós. Aí tem um telão lá que fica transmitindo alguns shows. E aí, tipo, tinha uma rapaziada lá da internet que eles estavam, tipo, vendo shows no telão. E, tipo, dentro do lounge. Tipo, show da Ludmilla, o pessoal, tipo, dançando na frente do telão. E aí, eu cheguei a ver story da pessoa falando, gente, o show da fulana tá o máximo, mas, eu nem vou lá porque eu tô com preguiça, vou ver daqui. Tipo, mano, você tá no bagulho, tá ligado? Desce e anda 5 minutos. Uhum. Tipo. Sim. Caralho! E tipo, não é que eu. Não, você não pode ver o show do telão, não é isso, mas eu fico indignado, mano. Indignado. Uhum. Tá ligado? Tipo, como que a coisa perdeu o sentido tanto assim? Tipo, é só pra. É a porra do festival, né? É só pra ela fazer um story que ela tá vendo um show no telão. Uhum. Tipo. Mano, show, a experiência de um show, e eu falo isso tanto como consumidor de show, quanto um cara que faz show, você tem que estar no público. Tipo, o público, ele cria uma atmosfera que ela faz sentido quando você tá lá. Por isso que eu não gosto de show em camarote, tá ligado? Pode crer. Show você em camarote, pra mim, é pra análise técnica, mano, do que você tá vendo. E eu gosto de suar, tá ligado? É, mano. Eu gosto de gritar, sair rouco do rolê, tipo, com dor no pescoço e... Pra mim, isso que é um show, saca? Uhum. E, pô, isso é muito doido, né, cara? Como as coisas, elas estão perdendo o sentido, elas estão sendo ressignificadas de um jeito que não parece muito legal, sabe? Uhum. Tipo, essas festas de influenciador, que eu já fui em algumas, olá. Eu sempre acho uma bosta, tá toma, ligado? Vai. Porque, tipo, primeiro que a aniversariante fica a porra da festa inteira falando, gente, queria muito agradecer a galera do Bubble Curl que trouxe aqui esses deliciosos drinks pra fazer. Olha, gente, o picolé doce gostoso aqui pra você comer. Olha, gente, tá tendo tatuagem no meu aniversário com o Roger Tattoo e eles têm vizinho iris, iris, iris. E tipo, mano, aí pode ser um pouco de revolta da minha parte sem sentido, mas, pô, que bagulho, porque parece um negócio tão, tão surreal, tá ligado? Artificial. Tão, é tipo, que fala, mano, vocês nem estão se divertindo de verdade, tá ligado? Vocês estão, tipo, fingindo, vocês estão... Puro status, mano, ali. Aí vai cada amigo do influencer, que também é influencer, vai lá, tira uma foto, aniversário... É HBD da gata, que é happy birthday, né? Não falo mais parabéns. É a birthday da gata. E tipo, mano, aí a pessoa vai lá, fica 15 minutos, posta um story dançando com o aniversariante, vai embora. E tipo, beleza, mano, me diverti. Nossa, mano, isso aí, tipo, sai daquele lado assim, que pô, eu sei que meu amigo vai fazer um aniversário hoje, sabe? Tipo, eu acordo e eu falo, nossa, hoje tem festa. E aí, mano, eu vou tomar banho porque eu falo, mano, vou tomar banho porque eu vou chegar lá na festa. E aí eu saio de casa e, sei lá, pego o Uber e o ônibus e falo, mano, eu tô a caminho da festa. E aí você chega lá e eu começo os trabalhos, tá ligado? Eu começo a interagir whisky. E, porra, whisky e falo com o aniversariante, falo com os amigos do aniversariante, vou fazer amizade com a família do aniversariante. Vai dar hora de ir embora, eu vou estar lá ainda. É, e vira... É muito doido, né, cara? Porque vira... Parece que é tudo... um negócio relacionado a branding, assim, né? Parece que é tudo business. Os caras transformam aniversário, que é uma data pessoal sua pra você comemorar, tá com as pessoas que você gosta. E pode num me chamar, evento... mano. Eu não vou fazer stories e não vou levar presente, tá ligado? Exatamente. Eu não faço story porra nenhuma, vou lá, como da sua comida, bebo da sua bebida. Todas essas festas de influencer que eu fui, mano. Eu vou, eu faço amizade com todos os caras que estão trabalhando lá, os fotógrafos, os garçons, e nós ficamos doidão, e eu bebo e vomito. E não faço um story, vou pra casa e durmo vomitado. Figura pública, cara. Vou pra casa e durmo todo vomitado na cama. E, mano, porque, tipo, nos meus aniversários, o Marcelo sabe muito melhor do que muita gente, né? Porque ele está em todos. Cara, eu gosto de pegar um lugar... Festa de aniversário era festa na garagem, tá ligado? É. Com Guitar Hero e Brigadeiro, Salgado... Saguado. E os mesmos amigos que a gente vê todo dia, tá ligado? Só que agora com Brigadeiro e Saguado. E hoje evoluiu pra... Eu pego uma casa, chamo todos os meus amigos, o pessoal que eu gosto, e nós fica lá, mano, tá ligado? Sem... Só os influencers da hora. Então, porque tem uma rapaziada da internet também que eu sou bem amigo, né? O Pedro, o Orochinho, o Cauê Moura, o Castanhari, enfim. Tá vendo esses caras aí? Uma rapaziada que, tipo, eles também têm esse pé na vida real, assim, né? Uhum. E não que também, que, sei lá, que a VTube esteja errada de fazer a festa dela com o Bubble Kill, não sei o quê. Eu só acho estranho, mano. É muito estranho, eu acho muito estranho. Festa essa... do Bubble Porra, Kill, mano. Eu acho muito estranho, mano. Ficar fazendo story pra pagar a festa que você tá fazendo, tá ligado? Mas cada um, né, mano? Quem somos nós para julgar? Mas eu vou falar no meu podcast que eu acho isso meio paia, tá ligado? É bom, né, mano? Essa aqui é uma sessão de terapia pessoal nossa também. Eu acho que a gente se externaliza um pouco. É. Não desvirtuando um pouco o assunto, né? A gente tá no Black Mirror já, mano. Tá. Sabe, então, é isso que eu lanço. A frase, isso é muito Black Mirror, na verdade ela tá ao contrário. Black Mirror só existe porque o mundo tá do jeito que tá agora, exatamente. Tá ligado? Ela tá invertida. O Black Mirror já tá aí, já. E, inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre inteligência artificial, que o Marcelo quer muito fazer. Quero muito falar, mano, sobre inteligência artificial, entendeu? Tem uma galera aí que tá com medo, só que eu vou falar, mano... Medo do quê, cara? Eu acho que eles têm que inventar a burrice artificial, mano. É, mano, burro. Pra poder combater a inteligência artificial e a gente viver num mundo equilibrado de novo. Enquanto isso vai ficar tudo bagunçado. Mano, eu fazer startup disso, tá ligado? Assim, a Google vai comprar o melhor sistema de burrice artificial. A burrice inacreditável, assim, ela é muito burra, tá ligado? É só te dar uma informação totalmente errada, tá ligado? É, vai chamar Wagner Mancini, a burrice. Alô, Farid, um abraço. Aí, ó, também, mano, faz muito jus a Black Mirror também, inteligência artificial, né? Uhum. E era muito engraçado, porque até um tempo atrás, mano, ninguém falava disso, sabe? Não existia nada. Aí, mano, virou o dia, os caras falaram, ó, o chat GPT aí, ó, pode usar. É o chat LGBT. Ih, mano, não é um humano, tá ligado? Já pensou, mano, tem um monte de indiano lá que fica respondendo tudo. Tipo, não é... É maluco isso, mano. São pessoas, São pessoas, mas, mano, pode puxar aí esse tema aí que eu, mano, vou ter bastante argumentos. Pra um próximo episódio. Ótimo. É engraçado estar nesses ambientes com o Marcelo, né? Porque ele é... Isso tudo que a gente tava falando aqui até agora. E eu tô sempre com ele, tá ligado? Então tá sempre, tipo, sei lá... Fica dupla, mano. E a gente sai de um lugar da festa e vai pro outro e fala, vamos pegar uma bebida? Aí a gente fala, vamos. Aí a gente vai lá, vai falando com todo mundo no meio do caminho. E a gente fica só observando essas coisas, assim, sabe? E, tipo, no meio da internet, obviamente que existem as panelinhas ali, né? E, cara, é um negócio muito, né... Eu acho que todo ambiente, assim, de trabalho e tal, é meio podre, né? Mas da internet é meio... Cara, e é esquisito e eu fico inconformado mesmo com essa perda do sentido das coisas, sabe? Eu acho que as coisas elas não podem perder o sentido nesse nível, assim. Tipo, de você esquecer o propósito daquilo que você tá fazendo ou daquilo que... sabe? Tipo, uhum. Tipo, a festinha de aniversário é pra comemorar o aniversário. É, é pra curtir de fato, é pra celebrar ali o momento e sim. tá desfrutando das coisas que aquele tá momento... Tá vivo e aproveitando aquilo, né, mano? Não é, tipo, É, virou tudo, tipo, seguir uma agenda, sabe? Tipo, meio na linha daquele negócio do... Quando eu vi aquele quadro lá que... Tinha os horários de post da Boca Rosa de stories. Nossa, que era tipo, tal hora da manhã, interagir com meu filho, tal hora não sei o quê. Story com o neném, assim, né? Tipo, duas vezes por dia. Pra mim, isso é tão surreal, tá ligado? E não tô, mais uma vez, não tô querendo dizer se ela tá certo ou errado em fazer isso, né? Porque, enfim, ela, né? Ela sabe o que é melhor pra ela lá e, né? E benção. Ela tem muito sucesso na carreira dela e que tenha muito mais. E que a criança dela seja abençoada todos os dias. Mas é muito louco, cara. Porque parece que um negócio que era pra ser orgânico e natural, tá ficando cada vez mais robótico, mecânico, tá ligado? Uhum. Tipo, cada vez mais todo passo que você dá é medido, tudo tem um agenciamento por trás. Enquanto eu, mano, os meus stories é o Marcelo fumando, dando soco no ar. Os meus stories é sempre eu, uma selfie. Pode entrar no meu Instagram. Toda foto é uma selfie minha. Não posto foto de nada. Mas o Instagram é seu. Eu sou 100% eu, tá ligado? O Instagram é seu, então tem que ser só selfie mesmo. É, mano. Vai postar foto de céu na puta que pariu. Mano, pessoa que tira foto de paisagem preto e branco. E o Instagram é dele. Aí você entra no Instagram da pessoa pra ver a pessoa e, mano, não tem uma foto. Aí só tem foto dos cafés que ela vai, tá ligado? Tipo, ela vai num café e tira foto assim, do café. Maluco. Vai tomar no cu do café! Põe um outro nome na página do Instagram. Põe, tipo, paisagens em preto e branco. Aí você entra lá e fala, é isso aí. Aí eu ia ficar puto se eu visse uma selfie. Aí eu não posso tirar a sua razão. É. Tá vendo? Mas é, eu gosto assim, de ser eu, né? Eu digo que eu sou original. Eu não imito ninguém. O Lucas também, eu acho que ele é um cara original. E ele não imita ninguém. Acho que é interessante a gente ter inspiração. É, inspiração né? A gente tem. Isso né? É uma coisa que eu acho interessante. Só que hoje em dia, principalmente falando do mundo dos influencers aí... É, tipo, hoje em dia é um roteiro, mano. É um roteiro. As pessoas estão fazendo literalmente a mesma coisa, né? Tipo, é muita questão da persistência e de que, tipo, pô, meus seguidores, meus seguimores e os caralho. E tipo, mano, e você tá fazendo o que você gosta, tá ligado? Você tá publicando algo que... Porque, sei lá, você tem uma ideia, você quer mostrar alguma coisa nova ou você quer fazer mais do mesmo só pra, tipo, conseguir chegar lá, tá ligado? Uhum. Eu não consigo, mano. Eu não conseguiria ter uma vida desse tipo pra sustentar fazendo coisas que é contra a minha natureza, tá ligado? Assim, tipo, ah, mano, vou fazer aqui vídeos reacts de coisas X aqui. Mano, se eu nem gosto da coisa X, mano, eu não vou assistir nem porque eu quero mostrar pros outros e nem porque eu quero sozinho, sabe? Tipo, é muito difícil eu me dobrar pra... agradar os outros, sabe? Mentira. Eu me dou pra caralho pra agradar todo mundo. Salve família! Firmeza total! Então, o que eu tava falando... Não, pessoal, a gente teve um pequeno problema aqui, tivemos que dar uma pausa na gravação, porque acabou a pilha do nosso gravador, né? A gente teve que ir atrás de pilha, a gente tá fora de casa, né? Toda aquela situ. Mas já voltamos aqui, né? Sem tentar perder muito o fio da meada aí, mas se a gente falar alguma coisa desconexa aqui é por causa disso, entendeu? Tô dando aquela satisfação pra gente não meter o louco aqui e falar que estamos gravando direto. É. Que também não dá, né? Não dá pra sair metendo louco pra vocês aí, porque não tem nenhum idiota ouvindo isso, né? Eu espero, pelo menos. Não. Ninguém é idiota. Ninguém é idiota, mano. Quem ouve Bocadinhas é tudo de bom, mano. É tudo shed. Todo mundo que ouve Bocadinhas é alfa, sigma. O Marcelo tá fechando a janela. Isolou a acústica, legal, bacana. Então, o que a gente tava falando é sobre, né, isso, as coisas que são muito Black Mirror, né? Que é um termo que resume bem, né, apesar de já ter falado que eu acho que o caminho é o oposto. Mas acho que resume bem o que a gente quer dizer com esses pequenos elementos da nossa sociedade contemporânea, né? Que deixa a gente um pouco assustado, né? Tipo, a gente fica, mano, se agora tá assim e essa parada cresce exponencialmente, onde que a gente vai parar, tá ligado? Quantas mais coisas vão perder o significado e o sentido até que o ser humano vire um monte de robô, né? Uhum. Aquele papo de que a Terra vai ser dominada pelos robôs, talvez... A gente esteja olhando pelo lado errado e ela já está sendo dominada pelos robôs e os robôs somos nós mesmos. Toma. E pouco a pouco nós vamos perdendo a essência das nossas almas, crítica, né? Crítica do caralho. Caralho, mano. E aí vai ver, os robôs é nós mesmo, tá ligado? Que daqui 20 anos a gente não sabe mais o que, que a gente gosta, porque a gente tá sendo doutrinado por algoritmo, a gente não sabe mais o que a gente quer, porque tudo que a gente quer é o que a agenda do mundo moderno manda a gente querer. Então a gente começa a se perder dentro da nossa própria personalidade, né? Você começa a questionar, tipo, essas coisas que eu tô assistindo, será que eu gosto mesmo de assistir elas, ou será que eu tô assistindo elas porque o algoritmo dessa plataforma que eu consumo me encurralou para eu só assistir coisa desse sentido, e isso moldou o meu gosto para gostar mais de coisas que o sistema manda eu mandar, manda isso, eu gostar. Isso é uma parada de inteligência artificial que, no final, é burra, tá ligado? Não é, tipo assim, é que hoje em dia o mundo... Nossa senhora... Ô André, tira uma foto nossa aqui, mano, que nós gravando bocadinhas na Golden Shower aqui, na Golden Hour, mas vai gravando, Marcelo, não é pra fazer pose isso, faz uma pose, mas vai falando assim, ó. Tô falando. E fazendo pose. E isso vai passar muito pelo... Acho que a principal ferramenta que transforma o mundo de hoje num mundo Black Mirror é o smartphone, né? O celular. Sim. Não sei nem se eu já cheguei a mencionar isso aqui, de como antes tinha aquele negócio de você ir pra um determinado ambiente pra ficar online. Por exemplo, quando a gente só se falava pelo computador, MSN, pelo WhatsApp, tá ligado? Eu vou entrar no MSN, tô online, tô offline. Agora você tá online 24 horas por dia. Você tá online o tempo todo. Então você tem que estar o tempo todo suprindo aquela atenção que tá sendo demandada de você, seja pela internet, seja pelo... Sabe? Você tá conectado com o mundo... Sim. Esse mundo paralelo que vigora junto com o mundo real, que é o mundo virtual, vamos chamar assim, o tempo inteiro. Sim. E não tem como escapar dessa porra, tá ligado? Tipo, se você desligar o seu celular e ficar sem ele, é uma forma de se alienar, mas isso tá acontecendo. Esse mundo paralelo existe, mano. Sim. Isso é meio medonho, né? É medonho, mano. Você parar pra ver, tipo, muitos episódios do Black Mirror, não foi inventado uma coisa totalmente nova. Exato. Tipo, são coisas que estão rolando hoje, né? Eu lembro de uns episódios, um dos que eu acho que, mano, se assemelha muito ao que acontece hoje. Você lembra daquele episódio que as pessoas vivem com um sistema de pontuação e, tipo... Sim. Mano, isso acontece hoje, assim, tipo... A gente consegue mensurar, pontuar, tipo, pessoas, sabe? Tipo, o motorista do Uber, ele tem... É igual você que tomou uma facada e levou 5 pontos na perna. Então, 5 pontos. Marcelo upou de level, mano. O objetivo é fazer ponto, XP, né? XP, cara. Igual a minha carta de motorista, que tá com 180 pontos. Daqui a pouco você ganha, mano. Vai quase resetar, tá ligado? Eu tô quase pegando prestígio no level da carta. Vai dar um reset. Eu tô ganhando esse jogo aí. Mas, mano, sistemas de pontuação, inteligência artificial... Porra, há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha uma caralhada de coisa que hoje existe, mano. E eu falei que, tipo, dá medo, né, pensar numa projeção futuro próximo, assim, porque o negócio evolui exponencialmente. Quanto mais ele evolui, mais rápido ele evolui. E, assim, evoluir, que eu digo, né, é tomar proporções inimagináveis. Sim. Por exemplo, hoje você tá o tempo inteiro sendo bombardeado com coisas. O tempo inteiro, mano. Tipo, a gente não consegue nem fazer uma análise, né? Pelo menos eu, que não sou um estudioso de porra nenhuma, né? Você não consegue fazer uma análise de uma perspectiva externa do efeito que isso tem em você e na sociedade, até porque é um negócio que tá acontecendo agora, né? E a gente ainda não tem noção do que isso vai trazer de resultado pra gente como humanidade. Isso pode ser o fim da humanidade, como a gente conhece. Né? Porque a gente fala de possíveis hipóteses apocalípticas, e talvez o apocalipse ele seja um negócio gradual e, tipo, seja de uma transformação muito... Que vai transformar os seres humanos em algo irreconhecível, assim, sabe? Cada vez sentindo menos, cada vez experienciando menos. E o lance de robô mesmo, que a gente vai virar... Tudo na vida volta a uma coisa que, tipo, nós humanos, a gente tem esse comparativo, que é, tipo, um sistema de tomada de decisão, tá ligado? A humanidade é um sistema. Né? É um sistema. Tipo, simples decisões que, às vezes, você, tipo, não dá nada por agora, né? Tipo, você tomar uma decisão ou outra. Mas vai saber lá na frente o que que isso pode acontecer, né? Pode dar origem a alguma coisa, tipo, muito grandiosa. E, tipo, foi uma coisa lá atrás. É. E tudo é uma questão de decisão. E aí a gente tá começando a usar as máquinas pra tomar decisões pra gente, tá ligado? A gente tá automatizando essa questão de tomar decisão. Sim. e a gente largar, tipo, na mão da máquina, muita coisa já tá, tipo... Mas, então, até as decisões que a gente toma, elas meio que indiretamente já estão sendo tomadas pelas máquinas. Lógico, elas porque tão... a máquina, ela não decide o que que você vai escolher, mas ela decide o que ela vai te mostrar. Então, meio que indiretamente, ela tá decidindo o que que você vai escolher. Sim. Porque ela tá te colocando uma opção limitada ali de coisas na sua cara... Que ela escolheu. E ela é imparcial, mano. Né? Ela é um pouco imparcial. E tipo... Não é, né? É, mano, é que tá. Não tem a pitada humana em cima disso. Sim. Sabe? Tipo, a máquina, o robô, ele pode te sugerir coisas não levando em consideração o que a gente acha humano, tá ligado? Mas o que fizer é lógica, é pura lógica. É. E a lógica, às vezes, não envolve uns, sentimentos. 11 zeros. Tá 11 zeros. Ou é ou não é. E tipo... A gente é ser humano e a gente tá acabando com o planeta. É muito doido, né? E se a máquina, tipo, fala, cara, o problema do planeta Terra são vocês humanos, tá ligado? E não é mentira, mano. Porque tudo que a gente faz é pro nosso bem maior, só que a gente fode tudo pra isso acontecer, tá ligado? É, parece que é um preço que se paga, né? E não sei se isso tem a ver com problemas de um mundo capitalista, assim, que acaba fazendo com que as coisas sejam feitas... Por linhas muito tortas, tá ligado? Deus escreve. Mas linhas tortas demais que invariavelmente vão levar a gente pro nosso fim, assim, tipo, pra nossa autodestruição, né? Porque o cenário que a gente imagina daqui algumas dezenas de anos, ele é assustador, tá ligado? Principalmente no sentido Black Mirror da parada, ele é cada vez mais assustador. E, tipo, você vê o reflexo disso nas pessoas, tanto de... Trago esses exemplos idiotas, mas que eles querem dizer muito, sabe? Tipo, de uma pessoa não aproveitar mais a sua festa de aniversário, de uma pessoa não tá mais ali num evento... Presencial. Presente na parada, sabe? É, tipo, esse lance da perda do sentido, do significado, do propósito das coisas, ele pode levar a humanidade pra um caminho muito obscuro. Já tá levando, né? Sim. Mas pode virar um negócio, tipo... Cara, e nesse mundo de internet, e né, aí eu tenho um pouco de propriedade pra falar... Olá. Essa porra é muito assim, cara. Tipo assim, nada é de verdade, tá ligado? É tudo algo pra uma coisa muito idiota, assim. Pra um negócio meio... As pessoas que parecem só fazem as coisas pra cumprir uma agenda ultra superficial, assim. E que, né, pareço redundante falando mil vezes a mesma coisa. Parece no Marcelo falando. Mas, tipo, a perda do propósito das coisas, sabe? Uhum. A pessoa não sabe mais por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Sim. Ela já não sabe. Ela já não é mais dona de si. Ela já tá só seguindo o que roteiro foi determinado pra que ela faça. Assim. É engraçado, né? Tipo, botar a culpa na, tipo, na tecnologia, nas coisas, mas... Ou mano, nas estrelas, né? Porra, filme merda, não. Nossa, filme, mano... Uma coisa que eu não gosto é assistir filme pra ficar triste, chorar. Esse é o filme do câncer lá? É, mano, do casal lá que, tipo... Eu vou ter que te confessar que eu nunca vi. Aí eu fui no cinema ver essa merda aí, mano. Ih, era Tinder. É, era um encontro, era um date. Óbvio, né? Não, foi... Não, foi sozinho, mano. Eu e você, vamos ver. A culpa das... Mas nós vamos ver Barbie, filme iria da Barbie. Iria pra caralho. Vamos. Mano, animação pode não, ser. Não é animação, é live action. Tá bom, vamos. Margot Robbie. Quero ver a Barbie, como é que é a Barbie. Ela é a Margot Robbie, cara. Ela é loira? Cara, a Margot Robbie é loira, né? Isso é, vale é bastante a pena. Eu acho a Margot Robbie a mulher mais bonita do mundo, assim, meio sem discussão, tá ligado? Caralho, sério? Puta que pariu. Ah, mano. Sim. A mais de todas? A mais. Só não mais que minha mãe, nem minha avó, como diria o MC Daniel. Os caras comem vó, mano. Ah, mano, dá uma conquista, né? Tipo, dá um troféu isso. É, não, mas não precisa comer a própria avó, né? Acho meio... Não precisa ser a própria. Não, mas pode ser a do... Enfim, né, mano? A maldade não vem das máquinas, tá bom? A maldade vem do ser humano. E a gente... Eu entendi o que você quis dizer com... A máquina ser imparcial. Ela é imparcial, mas dentro de um... Mas assim, quem cria a máquina não é imparcial, né? Então se a pessoa parcial criou uma máquina imparcial, ela vai ser parcial um pouco. É, você programa ela pra fazer o que você quer, né, mano? Então. Só que aí que tá, quando a gente... Ah, não vou falar inteligência artificial, porque isso daí vai ser outro episódio. Né? Cuidado pra não colidir. Eu vou me segurar, entendeu? Aí. Mas enfim, é muito do ser humano. Eu acho que o ser humano... atual, ele parou de se preocupar com muitas coisas que antes eram problemas. Uhum. E hoje, mano, não é mais problema. E a gente começa a criar outras... Cria outros problemas, né? E, tipo, eles podem ser banais e bestas e não fazer o mínimo sentido, tipo, isso ter virado um problema. É. E todo mundo se desnobra e vive pra aquilo, pra tentar resolver alguma coisa, tipo, sei lá, uma satisfação que... Que não significa nada, sabe? Tipo, pro... O cara falou, mano, acho que eu vou inventar um negócio pra falar com a minha avó que mora longe. Acabou a humanidade, tá ligado? O telefone explodiu. Porra, inventaram o drone. Os caras vão botar uma metralhadora nele, tá ligado? Tipo... É, tudo vira um problema nessa porra. Mano, não pode, tá ligado? Inventar nada, porque o ser humano vai arranjar um jeito de fazer aquilo, atirar laser e queimar outras pessoas, tá ligado? É, o lance do paradoxo de Fermi lá... Tipo, será que teve alguma civilização que já destruiu um planeta? Algum ser vivo que já destruiu um planeta? Porque o ser humano pode ser o primeiro. A gente tá conseguindo. A gente já tá, mano. Pode ser, assim... Tá exponencial, aquela parada que você falou. Tipo, 200 anos atrás o mundo era uma coisa. É, a gente vai destruir o planeta pra gente, pelo menos, né? Tipo, vai ficar inabitável. Inabitável pro ser humano. Pro ser humano. O planeta vai continuar aí, cara. Será que algum outro ser vivo da história do universo já fez isso? Ou será que nós vamos ser realmente os... A gente vai ser jogado no inferno como os filhos da puta que bagunçaram no universo, tá ligado? Os únicos. Os dinossauros vieram, deixaram tudo do jeito que tava, apagaram até a luz. Vieram e foram embora, né? Apagaram até a luz, deixaram tudo limpinho, bonitinho, organizadinho. Aí veio vários outros bichos, bicho gigante, preguiça gigante, mamute, mastodonte. Todo mundo veio, comeu e saiu fora. O ser humano destruiu tudo. Bora botar fogo na floresta. Destruiu tudo. Pra fazer aí, PlayStation. Mano. Destruiu tudo pra fazer PlayStation e tênis. E aí o ser humano vai lá e copo pega... de água, tá ligado? Descartável. Aí você toma 3 goles e acabou. Plástico lá, 10 mil anos. E aí você vai no mar e joga ele lá no fundo do mar. É, eu sempre recomendo isso, mano. Se você consumiu alguma coisa de plástico, vai na praia mais próxima e joga no mar. Mas, assim, mas não joga no raso, não. Sim, porque o mar cospe de volta. O objetivo é deixar lá no meio, entendeu? Deixa você lá no fundo. Com água no peito, assim. Pode jogar, se for um copo d'água, joga a própria água pra dar um peso, tá ligado? Uhum. Você joga o mais longe que você consegue, mano. Pra poluir mesmo, tá ligado? É, mano. E, mano, você vai ver. Não vai mudar nada. Você vai morrer, o mundo vai continuar aí. Então, mano, é isso, né? Tem que aproveitar ao máximo, entendeu? Tem que jogar o máximo de plástico que der no mar. Ó, mano, uma das iniciativas mais bosta que eu vi esses dias, mano. Cheguei no mercado, não sei, era uma loja. E aí, mano, tinha assim uma plaquinha. Vamos salvar o planeta. E aí, mano, era um negócio que recolhia tampinha de garrafa, tá ligado? Eu falo, porra? Não, que ela salvou o planeta. Não, agora, mano. E tipo assim, mano, era um recipiente grande, tá ligado? Devia ter umas 1000 tampinhas lá. Eu falo, nossa, mano. 1000 tampinhas salva vários planetas. Porra, mano. 1000, tá ligado? 1000. E a garrafa, mano, daquela tampa, cara? Porra, tipo... E você pegar essas 1000 aí, eu também tenho 1000 em casa. Aí, mil meu com mil seu. O meu. Mil com mil seu dá bastante, dá, né? Dá pra comer bastante. Mais de 1000. Sim, vou encher seu cozinho de leite. É, tá sem tampa. Mas é, eu acho que é muito engraçado. Eu sempre trago esse assunto, né, de como o ser humano conseguiu, diferentemente de qualquer outro ser vivo já registrado no universo, bagunçar legal aqui, né? E a gente ainda tá longe de acabar a nossa bagunça. A gente tá, talvez, perto, né? Mais perto do que longe, mas a gente ainda vai fazer muita merda. Né, mano? A gente inventa uma... Tipo, a gente tem o potencial hoje mesmo, mano. Se alguém lá apertar o botão, tá ligado? O mundo explode. Aham. Uhum. Tipo, já tá pronto. Bota 4 bombas atômicas. É só apertar o botão, mano. Bota uma bomba em cada canto no mundo, acabou. Acabou a humanidade. E, cara, os caras testaram, tá ligado? Eles foram fazendo e falou, mano, isso aqui tá explosivo. Culpa de quem? Daquele filho da puta do Einstein. Se ele não tivesse existido, mano, se o homem das cavernas não tivesse inventado fogo, a gente ainda tá botando fogo na floresta, tá ligado? Começa por aí. Aí, tá vendo? Como era melhor não ter inventado nada, mano. Nada, mano. Nada. Era melhor ter ficado comendo o resto. Mano, o dia que o ser humano descobriu que dar pedrada na cabeça do outro mata, aí já começou, tá ligado? É. De tirar as pedras daqui, mano. Quando será que matar alguém virou crime, tá ligado? Alguém viu e julgou. Que alguém matou outro cara e falou, mano, peraí, não tá rolando não isso aqui. Não pode fazer isso. Você matou o cara, mano. Peraí, eu vou... Vou prender você, mano. Eu vou botar preso. Vou botar você dentro de uma jaula. Não vou soltar você mais. Como assim, amigo? Os caras estão matando gente aí desde que o mundo é mundo. Não, mas agora eu escrevi aqui num livro, ó. Não pode. E se você fizer isso, você vai ficar dentro de uma caixa. Mano, e assim, o mundo é caótico, né? E eu fico impressionado como que não tá pior do que tá hoje, tá ligado? Tipo, cara, tá bom. Eu penso nisso. Não tá bom. É. Mas assim, o potencial disso aqui tá muito pior, mano. É, tipo... É, mas estatisticamente, assim, né? A gente vê que o ser humano, ele tá evoluindo pra uma raça mais... pacífica e harmoniosa, parece. Sim, por mano, mais que a gente isso é ainda notícia, tenha... notícia quente, mano. Por mais que a gente ainda tenha todos esses problemas, né, em um mundo super polarizado e com gente acreditando em coisas absurdas e brigando e se matando por causa disso, e se mata por causa de política, e se mata por causa de futebol, e se mata por causa de tudo. Religião. O ser humano nunca matou tão pouco na história. É, nunca. É, mano, dava pra ter matado. Desde a época que aprendeu a matar, nunca matou tão pouco. E eu fico brisando nisso, eu saio na rua assim de carro e falo, caralho, olha quantas pessoas não estão se degladiando na rua, sim, né? Tipo, mano, a gente é bem civil. Muito. Era pra estar muito pior essa coisa. Menos no centro da cidade de São Paulo, né? Lá o pessoal tá se matando. Não, o bagulho você, tá insano. Ó, você que não é de São Paulo, você vai vir pra São Paulo, não se hospeda no centro, mano. Não vai pra luz. Não vai pra luz. Não vai pra tá ligado? Nem se você for aqui online, caralho. Não vá pra luz. Não vá, mano. Santa Vigênia fazer você, umas compras. Você viu The Last of Us aí, que ele falou pra você ir pra luz? Não vai, mano. Nem pra República, nem pra Sé, nem pra nenhum lugar. Nossa, o centro da cidade está apocalíptico. As pessoas estão... É Zumbilândia o bagulho. Mas o resto, o pessoal se mata bem pouco, assim, né? Tipo, a gente... O ser humano vive muito, muito comportado, né? No, na medida do possível. Claro que tem loucuras acontecendo no mundo inteiro aí. Mas tem gente pra caralho. A incidência de loucura deve ser muito maior. É muito baixa. É muito baixa. Pro tanto de gente que tem no mundo, tem muito pouca gente se matando. Uhum. Não tô reclamando. Tá? Tô... mano, os caras tá revoltado, mano. Pessoal, vamos se matar mais aí, pô. Não, tá de boa. Eu acho que o saldo é positivo, assim. Mesmo a gente tendo bagunçado e jogando plástico no mar e feito um monte de merda, eu acho que é legal as coisas que a gente conseguiu conquistar enquanto espécie, assim. E quem sabe, né? Quem sabe, mano, o ser humano não melhore. Melhore de vez, assim, tipo, vire realmente, mano, um negócio... Mano, teve algum outro episódio que eu falei disso. De que, tipo, mano, o mundo tá uma merda. Mas eu acho que ele nunca esteve tão bem, mano. Então, é isso. Nunca assim, esteve. Em alguns aspectos, né? Tem os problemas, né, de... Tipo, tem gente miserável aí, claro, passando fome. Tem, mano, mas... Porra, em 1500 tinha muito mais, tá ligado? Ou então, quantas pessoas tem no mundo hoje? 8 bilhões? 8 bilhões. Mas bota 8 bilhões em 1500, tá ligado? Imagina um mundo com 8 bilhões de pessoas em 1500. É, mano, difícil, é difícil. Ia vai, ser e pior, vai ter, mano, muito mais, né, mano? Logo mais vai ser 20 bilhões de pessoas na Terra. Exponencial, cara. Puta que pariu, os caras não param de foder no pelo, mano. Jeová em Cristo. Foda, mano. Se eu fosse Deus, eu ia fazer todo mundo ter gêmeos, no mínimo, tá ligado? No mínimo, o ser humano, ele dá uma ninhada, ele não dá um filho. Igual cachorro, nasce 9 crianças. Aí bota elas pra fazer tênis. Olha como o ser humano é maldoso. Maluco, né? Mano, tá assistindo o Viking. O ser humano pega os filhotes da própria raça e bota pra fazer tênis. É, foda, né? Pô, tênis que nem ela vai usar, é pros outros, tá ligado? Porque a criança não precisa de dinheiro, né? É, mano. E aí, mano... É, eu tava refletindo esses dias que, tipo, mano, assistindo Vikings, né? Mano, os caras metem filho um atrás do outro, mano. Uhum. Um atrás do outro. E aí, por quê, mano? Porque é animalesco, mano. Porque geral morre, mano, antes de ficar adulto, tá ligado? Uhum. E aí você quer ter um filho vivo quando você tiver velho? É bom já fazer uns 15, né? Faz uns 15, porque 8 vai morrer, tá ligado? Vai sobrar uns 4 ali. É igual gato. Né? Gata, a gata para em 9 gatos, 3 ela come, 2 morre. Ela abandona. Que bicho cabuloso do caralho, come os filhos. Ai, tem as paradas de que, mano, você não pode pegar gato, o filho acha muito na mão, porque ele perde o cheiro, tá ligado? E a mãe não quer mais. Não, fala. Não quero. Não te conheço. Sabe? Não sei quem tu é, não. Porra, vou te comer. Aron. Esse aqui, tá, esse aqui saiu de mim, esse aqui também. Esse aqui eu não conheço. Esse eu não tô. Aron. Comi. Comeu o filho da gata, tadinho. Como que come um bicho daquele, mano? Filhote de gato é tão fofinho, mano. Como, sim, que você come, sua gata imunda? Mano, eu adoro gato, mano. principalmente assadinho, temperado. Mentira, mentira. Cara, lá no centro da cidade de São Paulo, nas barraquinhas lá, eles vendem. Deve ter tido, com certeza, algum caso de churrasco. Será que eles vendem, mano, de gato, carne de, verdade, mano, de gato? Não, já comeu não, churrasco não, grego, assim. Lucas? Mano, churrasco grego é cabuloso. Eu nunca comi, tive coragem, mano, de comer, não. Mano, já. Churrasco primeira grego... vez que eu comi três, mano. Nossa, churrasco grego, rapaziada, é, pra quem não sabe... É só churrasco na Grécia, sabia? É, na Grécia é churrasco. Que nem pão francês, é só pão lá na França. É, que nem em Marte, Walmart é só uau. O churrasco grego é um amontoado... Torta na Holanda, tá ligado? É um amontoado de carne que fica girando num espeto, assim, ó. Mas é um bagulho apoteótico mesmo. É brilhante, mano. É brilhante e, tipo, mano, se você olhar bem, você consegue ver, tipo, o resto de sola de sapato ali dentro. Mano, é preconceito, mas é uma delícia essa parada aí, mano. É, mano. E feio, assim, não é... R$3, tá ligado? Feio não é churrasco grego. É mais grego. Barato que um salgado. É, feio não é churrasco grego. Feio é essa minha cabeça fechada. Total, mano. É? E aí, mano, o churrasco grego que eu comi ainda... Vinha vinagrete, tá ligado? Olha que pica. E aí, mano, o fornão lá que tava girando as carnes, ele tinha uma gaveta de madeira. E aí ele abria a gaveta e tirava o vinagrete de lá, direto. Eu contei do meu sonho com o Gugu Gaiteiro? Mano, eu acho no Bocadinhas? Não, conta aí, eu acho que vale a pena. Eu não lembro se eu contei, se eu já tiver contado, desculpa, pessoal. Eu sou meio ruim nesse negócio de coisa que eu já falei, às vezes eu acabo repetindo. Mas eu sonhei que o Gugu Gaiteiro tinha hitado de novo, tipo... Ele tinha feito uma nova versão do vídeo dele lá, do Cepo de Madeira. Só que dessa vez ele tava adolescente, né, mais crescido e tal. E ele esculpia uma vagina num tronco de uma árvore. E ele falava assim, buceta de madeira. E aí eu acordei. É um bom sonho, né? É um bom sonho, mano. Sonhos são maravilhosos. E faz todo sentido, né? Tipo, na hora, assim... É muito doido, cara. Sonho é... A gente pode fazer um episódio sobre sonhos. Vamos, mano. Tem uns sonhos muito bons, mano. É, e você, às vezes, você sonha acordado, né? Então, dá pra gente fazer um episódio com você sonhando e falando. Vou me preparar pra isso. A gente tem que fazer um episódio bebendo, tá ligado? Bastante. Tipo, começar sóbrio e ir ficando esquisito. Pra você entrar no reino dos sonhos. O Marcelo, ele entra no reino da fantasia, onde ele começa a falar, mano, vários bagulhos. A gente bagulho. Podia começar a fazer tipo, um podcast às 6 horas da manhã, pós-rolê, entendeu? Aham. Vou voltar na máxima. Aham, uhum. É uma boa. E, mano, um olho entreaberto. Quem sabe hoje, quando a gente voltar. Quem sabe se. Dependendo do nosso estado. Mano, eu já contei do sonho que eu... Pra você eu já contei, mas eu não sei se eu já contei pro pessoal aí que tá ouvindo. É um dos sonhos mais neutros que eu tive na minha vida, mano. Sonho neutro. Eu tava parado na calçada, um monte de papel na mão, e as pessoas passando, tá ligado? E eu ficava olhando as pessoas, e via os papel, e as pessoas passando, e eu não fazia nada, mano. Eu ficava parado, olhando, tá ligado? E eu fiquei por um bom tempo, assim, mano, e eu acordei, do nada. É um sonho sensação zero. Tava, mano, tava um solzinho gostoso, tá ligado? E, tipo, a pessoa passando e eu com um monte de papel na mão, assim, tipo... Mano, leva pra um terapeuta, isso aí que ele vai te ele traduzir. Ele vai falar, cara, isso daí, ó, é um sinal claro de depressão. Esses papéis. Caralho, pô, psicólogo e terapeuta é tudo loroteiro, né? Eles falam que vem na cabeça, nem faz sentido essa porra. Vai tomar no cu todos os psicólogos, tô zoando. Porra. É brincadeira, mas eu penso isso um pouco, tá ligado? Tipo assim, existe um debate dentro da própria psicologia, assim, que tem uns negócios na cabeça do ser humano que não tem conserto, mano. E, mano, eu acho que é errado você ter o pensamento de que 100% dos psicoterapeutas que existem por aí... Mano, toda psicóloga que eu conheço é louca. Todas. Tem isso, né? Todas. Uhum. Toda pessoa que, tipo, que faz psicologia, assim, tudo zoada da cabeça. Mano, a maioria. A pessoa vai pro curso de psicologia, acho que pra tentar ficar menos louca, só que loucura não tem cura não, amigo. É. Isso só os loucos sabem. Como diria, né? Eu queria mandar um abraço aí pra todos os terapeutas que estão ouvindo isso. E pra você que tá fazendo terapia, não largue, tá? Se te continua faz bem. Continua seu curso, vai dar tudo. A minha história fazendo terapia é muita muito grana curta. Com gente louca. A minha história fazendo terapia é muito curta, porque na minha segunda sessão eu falei pra ela que eu queria ser um pouco mais produtivo, né? Que eu achava que eu não usava tanto bem o meu tempo, assim, tão bem o meu tempo. ela falou assim, ah, eu tava olhando aqui as coisas que você faz e tal, acompanhei o seu trabalho, é muito legal e tal, você tem um cuidado, né, com tudo que você faz, então é interessante saber respeitar o seu tempo, porque o Michelangelo também não esculpia um Davi por semana. Aí eu fechei o notebook e nunca mais voltei, porque eu sou o Michelangelo, né, pô. Caralho, é isso que eu precisava ouvir, tá ligado? Inclusive... Ah, mano... cheira o microfone. Caralho, mano, eu vou ter que me preparar, Lucas. Quem não me conhece, não sabe. E na verdade, até quem me conhece, tá ligado? Não sabe, mas eu tenho a habilidade de conseguir peidar. Mano, não é toda hora, assim, mas eu consigo... O Marcelo consegue peidar, engolir o próprio peido e soltar ele de novo, várias vezes. É, essa é uma habilidade. Você vai tentar? Ah, não vou tentar fazer agora, mano, mas vou dar uma palhinha. Palhinha. Daqui a pouco tem mais. Como pode, né? Um ventinho sair do cu e me deixar tão feliz. Mano, e você parou pra pensar que, tipo, esse barulhinho é o cu vibrando, tipo, muito rápido, tá ligado? Ele faz... Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. As ondinhas balançando. Tipo, abre e fecha. E aí sai... Cadê aqueles caras com aquelas câmeras de 1 milhão de frames, mano? Pra filmar isso, tá ligado? Filmar o seu cu? Não, precisa ser o meu, né? Precisa ser uma pessoa bonita. Muito bonita. Você é uma pessoa bem bonita, mano. Ah, mas eu não gosto do meu cu, entendeu? Você já viu o seu cu? Já, mano. Você já viu o espelho... Teve um dia da sua vida que você falou assim, não, hoje eu vou ver meu cu. E aí você foi no espelho e abriu... as duas mãos, abre assim... e olhou... E vira o pescoço pra trás. Olhou fixamente. E ficar de quatro é mó onda, né, mano? Assim, né? Deve ser, né? Os caras... Porque... Ouvi falar que é bom, mano. Você tá com o seu cu pra cima mesmo, assim, tipo, olha, olha pro meu cu. Olha, toma. Olha o meu cu. É tipo, você tá ajoelhado, né, pra pessoa, só que, tipo, de costas. É a sua bunda que tá pra cima e você põe a cabeça pra baixo. Entendeu? Tipo, de joelhos. Toma o anel, tá ligado? Olha aí, ó, ele tá aí. Pode olhar. Como a gente se perde tanto, mano, no assunto. Black Mirror foi longe, tá ligado? O Black Mirror, isso é muito mano, Black Mirror. Mano, cu é um negócio muito Black Mirror, mano. Presidente, eu ia fazer isso, mano. Tudo é pago no cu agora, tá ligado? Assim, é duas enfiadas. Todo crime. 5 enfiadas. O código legislativo ia ser medido... é 1 milhão de enfiadas, tá ligado? E matou. Você já parou pra pensar que, mano, se a gente começasse a aderir isso, a gente vai mudar a natureza do ser humano? Tipo, nossas características físicas podem ser alteradas por causa desse cu. E começar a dar muito cu, você disse? É, de repente o nosso cu fica muito mais evoluído do que... Tá, a gente pode fazer um episódio só sobre cu, né? Gente, os mistérios do cu. Você tem assunto pra falar? Ah, eu tenho. Mano, se tiver cu no meio... Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de cupom. Tá ligado? Eu gosto de... Cuica. Cuica. Uma das palavras que eu mais gosto é cus, cus, tá ligado? Que tem dois cu, né? Tem dois cu na mesma palavra. E tem cupuaçu, que tem cu e su, caralho, né? Caralho. Su. Que é a parte de... quase baixo. Cu, né? Só tem um... É o cu com, com a bosta saindo, né? É, a cobrinha saindo. Cedilha. Ah, e a cedilha, hein? Ela só fica no C, né, no Brasil? Sim, mano. Tem em romeno também. Mas aí ela fica em outras letras? Tem no S, se eu não me engano. É, né? S cedilha. O que isso quer dizer? Qual que é a pronúncia de um S qual com cedilha? Qual que é a pronúncia do C cedilha e do S cedilha, né, mano? Um S. Essa vai ser minhas últimas palavras em vida. Qual que é a pronúncia do S cedilha? E morreu. É, bom, eu acho que acabou o assunto aqui, né? Galera, me deem tchau. Tô dando tchau pra vocês. A cena com a mão, rapaziada. Até. Você que tá com a mão no volante, solta as mãos do volante, a cena com as duas mãos. E fecha o olho. Fecha o olho. E pisa fundo. Vai nessa. Vai dar tudo certo. Beijo, beijo, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez aí. Isso foi mais um Bocadinhas. É quarta-feira, dia de Bocadinhas. Esperamos que você tenha se divertido aí. Eu queria pedir desculpa a todos os influencers, psicólogos, terapeutas que eu posso ter ofendido com isso aqui. Mas às vezes a gente tem que dar uma extrapolada. Eu não desculpo, não, mano. É isso. Vai tomar no cu mesmo todo mundo. Um abraço. A gente gosta muito de vocês, viu? E tchau. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.